A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, com gratidão renovada no nosso coração, vamos ler juntos a palavra do Senhor e temos a certeza que a leitura da palavra já nos edifica poderosamente. Ainda mais alguma informação histórica, alguma palavra pastoral, isso vai fortalecendo o nosso conhecimento da Bíblia e vai edificando as nossas vidas. Nós vamos iniciar com uma leitura de um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes, enviado pelo nosso irmão Everson e equipe lá de Atibaia, São Paulo. E falando em Atibaia, eu quero agradecer as palavras do pastor Edilson, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo Atibaia. Quando nós chegamos ali, Jardim São Felipe, fomos muito bem acolhidos pelo pastor Edilson, pelo pastor Marcelo, por toda a igreja. Foi um momento precioso mesmo, e conhecemos então esse ministério e fomos muito abençoados, felizes nesse ministério. Depois viemos a conhecer outros pastores, outras lideranças, e o presidente Zacarias, a quem eu mando um abraço também. E as esposas também, todas esposas, saudamos em nome do Senhor. Pastora Ana e as esposas dos pastores e filhos, que o Senhor abençoe grandemente. Esse é um capítulo, irmãos, que, falando em termos de linhas gerais, vai apontar para a santidade de Samuel que falece e vai apontar também para pessoas que não representam a vontade de Deus, pessoas nécias, pessoas más, como Nabal, nécio e mau, versículo 25, nós vamos ver. Enquanto que também já Abigail significa motivo de alegria. Então, é um capítulo histórico. Histórico, basicamente, é um capítulo longo e eu não vou me ater a muitos detalhes, porque é um capítulo histórico, tá bem? Com essa ênfase, a ênfase na santidade de alguém que está partindo, que é Samuel, e a maldade de alguém que não se quebrantou diante de Deus, tá bem? Então, isso faz com que você possa ouvir o capítulo e ser edificado. Eu falei dos nomes e ia me esquecendo. O pastor Edilson também deixa uma mensagem e eu respondo a ele. Vai ser um prazer enviar material de liderança. Vai ser um prazer compartilhar com o pastor, se ele passar por aqui na sua viagem, vai ser um prazer enorme compartilhar tudo que pudermos compartilhar. Isso deve ser uma constante entre nós, povo de Deus. E ele também nos deixa uma palavra de saudação e de agradecimento pelo fato de estarmos fazendo esse trabalho, de como tem sido importante para ele lermos juntos a palavra do Senhor. Isso é importante para ele e também é importante para todos nós e nos motiva saber que as pessoas estão ouvindo, saber que elas estão sendo edificadas. Isso nos motiva muito. Então, muito obrigado por essa palavra. Corresponde de fato a outras palavras que nós temos ouvido. E desejamos isso, da palavra do Senhor extrair aquilo que precisamos para as nossas vidas. Vamos para o texto do Reverendo Hernandes, que diz assim: Deus, somente Deus. O mundo besuntado de orgulho e cheio de empáfia, fiado em suas hipóteses e teorias, busca argumentos para descartar Deus e torná-lo dispensável. Sem despojar-nos de nossa razão, mas firmados nela, pois estribados na verdade, alçamos nossa voz para dizer que Deus é a origem de todas as coisas, o meio pelo qual todas as coisas são sustentadas, e o propósito final para o qual todas as coisas existem, porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória agora e pelos séculos eternos. É uma mensagem que nos foi postada pelo irmão Eberson. Ele nos deixa uma palavra de bênção. Eu os abençoo também em nome do Senhor, a ele, a equipe, e abençoo a todos os irmãos e irmãs. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se ergue para dar louvor somente a Deus. Aleluia. Vamos ler então agora o capítulo 25, 1 Samuel 25, desde o primeiro versículo. Repito, 1 Samuel 25, desde o primeiro versículo. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear sua morte. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, partiu Davi e foi para o deserto de Parã. Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Esse fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Estamos falando do Monte Carmelo e ao redor. Esse homem se chamava Nabal, o nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso, chamou 10 jovens e enviou dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal, e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que possuis. Fiquei sabendo que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga aos teus servos, e eles confirmarão o que eu digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do meu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou a seus homens: cada um prepare sua espada e coloque no cinto. Rapidamente cada um cingiu a sua espada, Davi cingiu a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Só um parêntese. Os irmãos observaram, as irmãs, que Nabal usa de uma ironia mentirosa. Ele sabia quem era Davi, sabia muito bem. Muitos dos seus servos já tinham ficado com Davi, foram hospedados, foram acolhidos. E Davi esperava que nesse momento ele pudesse ajudá-lo para que eles tivessem o sustento necessário na sua empreitada. Mas o coração de Nabal era um coração ruim, era um coração endurecido. E por isso ele responde: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu, por acaso, vou dar o fruto do meu trabalho para eles, né? Então aí Davi se virou e partiu para cima dele. Só uma curiosidade: o nome hebraico Nabal tem o sentido de inécio, de mal. Já Abigail significa motivo de alegria. Sua esposa, tá bem? O marido, Nabal, tem o sentido de nécio, de mal, homem nécio, homem mau. Abigail, sua esposa, significa motivo de alegria. A Septuaginta, lembrando a você, a mais antiga e notável tradição tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, tá bem? Traduz dessa forma a pessoa de Nabal: um homem como o cão, que descendia da casa de Caleb, o quenezeu, companheiro de José, que recebeu sua herança na região de Hebrom. Então, infelizmente, ele não seguiu os passos de de Caleb, mas se tornou um homem mau, nécio. Continuando a leitura, irmãos, falava do versículo 13, de 400 homens partindo com Davi, 200 ficaram cuidando da bagagem. Agora, versículo 14, ora, Abigail, esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Olha, aqui está a verdade, né, irmão? Aqui está a verdade. E os servos contaram para a esposa de Nabal, que é Abigail. Vai entrar para a história de Israel, não só como ex-esposa de Nabal, mas como esposa de Davi também. Noite e dia eles foram como um muro protetor, versículo 16, ao nosso redor. Olha só, proteção. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva, passa e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos e os orientou aos seus servos: ide à frente, eu os seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava pensando ao marido Nabal. Nem devia falar nada, né, irmãos e irmãs? Porque se ela falasse, iria fazer alguma maldade com ela. Quando Abigail ia descendo, versículo 20, quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens desse homem, a fim de que nada que agora lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me pega o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até amanhecer, ou amanhecer, uma só pessoa do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, apressadamente se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Olha a diferença. O marido, um arrogante, um violento, uma pessoa má, e ela desce com humildade e se prostra em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés, lhe suplicou: ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. Por isso é importante você saber o que nós falamos do nome dele, né? A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Yahvé, o nome do senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo. Impressionante nesse bloco, irmão, só antes de voltar para o versículo 28, ela chama para si a culpa. Ela diz: a culpa é toda minha, mas ela não tinha culpa nenhuma. Ela não tinha culpa nenhuma e assume a culpa como se fosse tua. Como se fosse dela, versículo 24: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Essa ideia de assumir a culpa que não lhe pertencia é uma ideia que vai desembocar mais uma vez na nossa cristologia, assumindo uma culpa que Jesus assumiu, uma culpa que não era dele, era minha, e ele assume. Da mesma maneira, agora Abigail. Voltando ao 28, versículo 28, perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, Yahvé, haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. E se alguém se levantar para te perseguir, e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, teu Deus. Ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo lançará fora, como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yahvé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver estabelecido como rei Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Dá sequência à ideia de que nós trabalhamos no capítulo anterior, de não querer se vingar. E Abigail está sugerindo aqui para o rei Davi não se vingue. Não se vingue, porque o Senhor é contigo e deixe que ele tome a tua causa e, quando for necessário, ele mesmo vai providenciar a vingança. Versículo 32. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido de hoje derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, no nome do Senhor Deus de Israel, que me deteve o caminho de fazer o mal, se não me tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino e dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu, a recebeu, aqui diz, né? Em seguida, Davi recebeu o que ela lhe havia trazido como presente e lhe garantiu: Volta, pois, em paz para tua casa. Eis que ouvi a tua súplica. Atenderei a teu pedido. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou-o absorto numa grande festa em sua casa. Uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e, por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias se passaram e então Yahvé feriu a Nabal e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: Seja louvado Yahvé, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal. E que deteve o seu servo de cometer pecado. Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se casasse com ele. Olha que coisa gloriosa, irmãos. A mulher ia ficar viúva e a situação da viúva em Israel não era uma situação confortável, e ela não só deixa de ficar viúva, mas vai ser esposa do ungido do Senhor. Os servos de Davi foram, pois, a Carmelo, a fim de encontrar Abigail, e lhe comunicaram: Eis que Davi nos enviou a ti como uma proposta de casamento para seres sua esposa. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: Tua serva é como uma escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumento, partiu, seguida por 5 das suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Davi também casou-se com Ainoã, de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. Irmãos, nós estamos diante de um capítulo importantíssimo, lindo, né? Sei que os irmãos me ouvem falar sempre isso, mas, por um lado, bom, só atesta a morte de Samuel. E depois começa a falar de uma situação onde Davi pede ajuda a quem ele ajudou. Ele ajudou, amparou, foi como uma verdadeira proteção, fortaleza para os homens de Nabal. E quando ele solicitou ajuda, não teve resposta positiva, pelo contrário. Nabal diz que nem o conhecia. Nabal era um homem mau e morreu com a sua própria malignidade. Então, o capítulo todo fala sobre Samuel que morre, sobre Davi que precisa de ajuda, sobre Nabal, que é um homem cheio de malignidade, e a ênfase do capítulo recai sobre a postura de Abigail, uma mulher sábia, motivo de alegria, como diz o seu nome. E ela se apronta e vai até Davi, se coloca aos seus pés, se prostra humildemente, leva uma oferta, leva algumas coisas para que os soldados, os servos de Davi pudessem se alimentar, sinalizando que ela estaria totalmente a favor de Davi nessa causa, e é usada como uma palavra de sabedoria. Ela diz: não mate, não mate. Foi uma palavra de sabedoria: não mate, não fira as outras pessoas do sexo masculino, não derrame sangue inocente para que não recaia sobre ti. Pelo contrário, controla agora a tua ira e o Senhor fará de fato a vingança. E de fato fez. Ele fez a vingança. Nabal morre, a sua esposa vira esposa do rei Davi, e nada vai acontecer de mal com os seguidores de Nabal, que seriam mortos naquela hora. Então, todo um assento que o capítulo dá à sabedoria de Abigail. E que o Senhor nos dê a santidade. Eu encerro dizendo: Senhor, nos dê, desde a meninice aos nossos filhos e netos e sobrinhos, a santidade de Samuel desde a meninice. Que o Senhor nos unja como ungiu Davi, para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos livre de ser malignos como Nabal. E que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, que nos dê motivo de alegria, como deu Abigail, palavra de sabedoria, e nós sejamos um instrumento de Deus para que vidas sejam poupadas e a vontade de Deus seja feita. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, e a graça do Senhor nos abençoe com esse texto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, que se espalha sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.